Dos carinhos daquela mulher, mas nem mesmo sei seu nome. Mas vou encontrá-la onde estiver. Foi numa festa onde a conheci. De repente percebi. Já virou costume. Em você não paro de pensar. Mas sempre sinto seu perfume. Sei que algum dia eu vou te encontrar. Mas foi numa festa onde a conheci. Canela.